E, lá, e cá estamos nós no 11º episódio do Karaokê 64. Eu tô falando desse jeito, mas eu não deveria estar falando desse jeito. E a gente tá sem o Jeff, então eu vim apresentar e vim ler os comentários. O Jamon faz tudo nesse podcast, a gente nem participa, Lucas. E pra mim deve ser, tipo, o terceiro episódio de comentários. É, Lucas, no final do ano a gente vai ver, contabilizar quem que ficou por último e quem ficou em primeiro no, na presença de funcionários aqui da estação, né? Ferrou, o Lucas tá devendo. É, o Lucas tá devendo hora, na verdade. Pra caramba. E alguém tem uma... Na verdade, o Jeff, ele gosta de ter uma historinha da semana. Uma historinha da semana plus. Alguém tem alguma coisa pra comentar? Caraca, já tá todo mundo isolado aqui com dificuldade de encontrar história. A gente tem que fazer mais uma aqui. É, mano, as histórias vão começar a ser caramba, hein? Essa semana eu arrumei meu quarto, é outra, pode escrever, né? Ó, só pra comentar, eu falando de Animal Crossing, continuando a falar de Animal Crossing, eu lembrei, entre a pausa do podcast anterior e desse, que tem aqueles passarinhos lá, os Dodô, que serve pro online, eles são muito firmezas. Eles falando lá, a frase dele ser: a gente não pode voar, mas nossos clientes não precisam dessa obrigação, né? Os nossos clientes podem voar, a gente que não pode. Eu ri demais, eu gosto muito de Dodô. Eu não gosto de Dodô porque tem um no mundo da Disney que ele é um completo maluco. E tem um episódio com o Pato Donald que eu tenho mó dó, ele deixa o Pato Donald pirado, cara. Que? É, eu não sei tem... qual é. Nossa, depois procura aí Dodô, Disney e Pato Donald, sei lá. Depois tá na Deep Web, mas aí, né? É uma mancada. Não é mancada com o Dodô. Dodô talvez seja um bicho filha da puta e você não sabe. Não, ele não é filha da puta porque ele morreu pra português, velho. Não tem jeito mais idiota de você morrer. Nossa, a visão do inferno do Jomon é tipo português, o cara da padaria ia assassinar ele, ia assim, enfiar uma faca no peito dele. A faca do pão ainda, esse é o pior jeito de morrer. É que você imagina os Dodô, pelo menos, pelo que até onde eu sei do Dodô, o Dodô ele não acostumou a fugir de homem, né? Então, os caras de Portugal pulavam lá pra ilha lá, eu não lembro qual era a ilha, Ilha da Páscoa? Não lembro agora o nome da ilha. Eu ia falar Ilha da Páscoa, mas Ilha da Páscoa é outra merda. E aí, esses caras paravam na ilha, aí aproveitavam que tinha, tipo, uma galinha gigante que não corre deles, aí eles iam lá, comiam o bagulho e vazavam. Aí foi assim, com instinto. Dodô não tem como ser filho da puta. Ele era parceiro demais. Ainda bem que não tem no Animal Crossing, né? Senão ia ser você chegando lá, assassinando o bichinho e vivendo feliz. Mas eles trabalham agora no Animal Crossing. Deu uma vida pra eles. Eles foram colonizados, olha só. O Animal Crossing é um mundo paralelo aqui. Ao invés dos portugueses irem lá comer, eles viveram tipo uma colonização inteira. Chegaram com o espelhinho e falaram: olha só. Nossa, mano, ganhou um óculos de escuro de sol, né? Tá, ok. Eu tive minha conversa aleatória, então. Obrigado por ouvirem sobre Dodôs. Começando, eu não lembro pra onde eu começava os comentários, se é no karaokê ou se é no Nintendo 3, eu vou começar dessa vez no karaokê. Mas é no karaokê, tá certo. Tá, então é o karaokê 64 número 10, os comentários entre 7 de março e 13 de março. Eu tive uma dificuldade pequena pra ler um mês. E o primeiro comentário é do Daniel Moreno. Salve, galera! Torcendo positivamente para que essa situação do corona passe rápido e que nenhum de vocês e dos ouvintes tenha problemas com essa doença. Também torço para que ninguém tenha. Se tiver, eu tenho certeza que não vai afetar ninguém. Agora, eu queria ser positivo quanto a passar rápido, mas o passar rápido vai demorar. Eu concordo e eu passo esses desejos positivos para suas famílias também. De tantos ouvintes quanto para a do Mara, do Lucas, do Jeff. É isso aí, fiquem quietinhos na casa de vocês. Não vai querer jogar o campeonato de dominó, que esses velhos tá louco querendo sair de casa. Olha só, no meu caso a academia fechou, né? E pra me exercitar, eu tô de boas pra correr na rua, assim. Eu ainda acho que correr na rua não tem tanto problema quanto ir pra algum lugar com aglomeração. Aí tu toma uma espirrada na cara. Eu vou correr das pessoas, né? Esse é o ponto. Se você fizer 2 metros de distância e não tiver um clima frio, talvez esteja ok. Eu acho que tá ok. Eu não vou me preocupar em correr na rua. Corre de máscara, mano. Eu sou um cara completamente diferente do Jomon de semana passada que tava xingando todo mundo. Parabéns, Lucas. Felicidades e prosperidade sempre. Opa, muito obrigado, Daniel. Felizmente, antes desse surto aí, eu... Fala de novo. Felizmente, antes desse surto, eu consegui sair com a galera, uns amigos meus, pra comemorar um pouquinho, porque se fosse agora mesmo, acho que seria impossível reunir alguém. Tanto é que a galera que faz aniversário agora no final de março e começo de abril vai, tipo, comemorar com uma Ana Maria, assim, numa vela. Animal Crossing. É, pode ser. É, e é da pergunta do Mário. Eu levaria para a quarentena o Zelda Breath of the Wild. Tenho 405 horas jogadas e continuo jogando. Não tenho certeza se é o jogo que mais joguei. Quando era criança, ficava muito mais tempo jogando e zerava o mesmo jogo várias vezes. Aí, Jamal, ó. Tamo junto. O time Breath of the Wild já tem dois membros agora. Tamo junto, você e ele. É verdade. Não você. Eu só comentei pra você ver que... Projete na sua mente, eu e ele, tipo, abraçados, assim, sabe? Olhando pra você. Não abraça porque o corona tá... É assim. Verdade. Não, abraçados a 2 metros de distância um do outro, então. E ele comentou que o Indie World rolou, só falta a Direct. Vamos ver, a Direct tá no dia 23, se o cara ele chutou... Se ele chutou, não serve pra nada. Se o cara licou os dois um dia errado, vai ser no dia 24. As conspirações aí. Vamos ver. Que tenha, hein? Pra animar um pouco a semana, porque faz tempo que a gente não tem uma Direct. Esse é o maior tempo entre Directs que a gente não tem um Direct. É, não sendo Direct de jogo específico, né? Porque se for Direct mesmo, teve de... Teve de Pokémon, Animal Crossing. É, sim. Direct, acho que não tem Direct, essa contagem. É. E o próximo... Ah, verdade. Ô, Lucas, lembra que você vai fazer uma pergunta no final do podcast. Então, que? Vai bolando. A gente tem um bagulho de fazer uma pergunta no final do podcast. Se não responder a sua pergunta, você nunca mais vai poder fazer uma pergunta até a próxima temporada, traduzindo ano que vem. O quê? Não, eu não tava sabendo desse negócio, mas tudo bem. Então, porque você não tá ouvindo o cara que é 64, Lucas. Já primeiro... É, eu não tô cumprindo a lição de casa. Na realidade, o Jefferson inventou do nada isso, mas tudo bem. Mas a gente tá fazendo há 4 semanas, 1 mês já, e tá dando certo. Então eu faço pergunta, e se ninguém responder, eu ficar no vácuo, eu vou ficar no cantinho. É, você morre, tem permadeath. Caralho. Mais pergunta. É, e aí não participo. Não, esse tema é meio falho, porque se você vê que ninguém respondeu, você vai lá, entra com uma conta fake e responde, né? Vai vir o João respondeu mesmo. É, exatamente. A minha conta mesmo, meu nome. Se você gosta tanto de fazer as perguntas, você pode fazer isso. Mas, mas se você não gosta tanto de fazer as perguntas, você pode morrer. E aí, nisso, se todo mundo morrer, o quadro acaba. Olha só que legal. Nossa, cara, que triste. Até o próximo ano. Calma lá. Até o próximo ano. É interessante essa ideia. E agora que eu expliquei no meio do podcast, fica pensando na pergunta, Lucas. Mas eu ainda quero comentar sobre o Nintendo Direct, porque eu acho que essa expectativa vai gerar muita ansiedade pelo que vai vir, né? Essa demora gera expectativa e vai gerar ansiedade. Já pensou ser uma merda o Nintendo Direct? E, assim, pode até ser. Eu acho que vai ser e o pessoal vai falar que é foda porque tava com saudade ou porque foi da Nintendo, né? Mas... Vai ter Metroid 5, vai ter Paper Mario, vai ter Personagem Smash. Eles anunciam a paz mundial no Direct, mano. Vai ter F-Zero, vai ter tudo, você vai ver. Mano, João, calma. Se não... Meu Deus, você colocou tanta coisa, cara, que tipo, me deixou bugado agora. Não dá pra saber se vai ter Personagem Smash, não dá pra saber tudo isso que você falou, cara. Vai ter Mother 3, cara. Mario. Então, vai ter Mother Trilogy. Já chamou, falou, vai ter remake de Chrono Trigger também. É Trilogy porque é 1, 2 e 3, porra. Tudo pro Switch. Tá tudo aí, tá tudo encaixado, mano. Você não... Vai ter Skyrim de graça pra todo mundo. Ó, pra acabar com o Switch de todo mundo, né? Lotar o HD. Ó, Jamon, você é o cara que vai ser mais afetado se esse Nintendo Direct for uma merda. Ó, eu só tô esperando. A única coisa que eu quero ter certeza nessa vida é que vai ter um personagem de Smash. Se não tiver um personagem de Smash, vai ficar um pouco triste. Você tá com a expectativa bem baixa, então, hein, mas tudo bem. Eu tô esperando Paper Mario também, Metroid 5. Não. Talvez eu esteja esperando eles. Mas, assim, eu tô esperando isso pro ano todo, então... Eu quero ver um personagem de Smash. Agora, nesse Direct. Nesse Direct. É por isso, é muito 880, né? Se mostrar, eu fico feliz, se não mostrar, eu tô tristinho, dependendo do que eles mostrarem. Porque vai ter um tempo lá falando do Xenoblade... E assim, todo mundo já sabe que é maio, porra. Tipo, só solta a data, sabe? Nem mostra um trailer. Mostra o final do jogo, mostra tudo já. É, mostra o Smash, mostra no Smash, o Final Smash. Eu já comprar um jogo, mostra o final e fala, pronto, é isso aí. Era isso, gente, relaxa. O próximo comentário é do Leandro Lima. Fala, galera. Primeiramente, o Ctrl V era que eu estava jogando Green Fandango no PS Vita. Ó, esse jogo é muito bom, viu, gente? O remake dele é satisfatório. Ele envelheceu bem? Então, eu tenho medo porque eu sempre ouço falar que esse jogo tem umas travas, assim, se você não sabe o que fazer, tem uma hora que você vai ficar travado e clicando em tudo. Eu queria jogar, mas... Eu acho que eu tenho no PS4, eu não sei se no PS Vita também tenho, mas eu tenho em alguns lugares e eu nunca comecei. Eu tenho uma certa preguiça de começar também. Mano, o backlog de vocês tá gigantesco, hein? Não. Eu acho que envelhece sim, Lucas. Tudo bem, é meio complicado você fazer ele é point and click, né? Vocês afirmam que ele é point and click, né? Só pra... Não, ele é adventure. Eu acho que você tem que ficar mexendo o cara, não é? Você não clica nos lugares. Então, é que pra... Bom, como você tem sistema de resposta, tudo bem, vai, bota um adventure, mas é que ele veio daqueles tempos de adventures meio antigos, assim, e eu acho que ele envelheceu bem, sim. O remake dele é bem satisfatório. Eu não posso falar nada. Mas se você tá falando, Mara, confio em você. Eu também não. Segundamente, parabéns pro Lucas. Opa, obrigado, Leandro. Eu que tô atrasado aqui um pouco, né? Não participei do anterior. Mas é que eu tava um pouco incapacitado pra gravar um cast. E o jogo que eu levaria para a quarentena é o Sega Heroes de smartphone. Estou cracudo nesse jogo. Acordando de madrugada para pegar baús de itens. KKKK. É um cuidado gacha. Com isso aí. Cuidado. Boa semana a todos. E... Você jogou isso aí? Não, é que o cara fala de madrugada, acorda pra fazer isso. Eu lembro do Patrick no Monja acordando pra comer um hambúrguer de siri, cara. Não, o Jomon fez isso, cara. No quê? Comer um hambúrguer? Não, em acordar. Acordar de madrugada pra abrir baú, pra abrir coisa. Ah, não, então, tem época da minha vida que eu tô meio virado, né? Quando não tô trampando e não tô estudando. Às vezes eu viro. Ah, não, agora eu não tô virado, agora eu tô indo dormir bem cedo até. Mas aí tinha uma época que, assim, o Fire Emblem Heroes, ele atualiza às 4 da manhã. Então sempre às 4 da manhã eu tava jogando já, porque atualizava e já pegava as coisas. Mas é porque eu já tava acordado, não acordava pra isso. O Jeff já fez o bagulho dele de ele dormir pouco, quando o Fire Emblem Heroes tinha um sistema de estamina muito pequeno. Aí acho que dava 4 horas e lotava a estamina. Aí ele tava acordando de 4 horas pra jogar. A merda do gacha é isso, né? Eu comecei a jogar o One Piece agora, que é Dondon... Esqueci. Dondon Esqueci é um nome diferente. É um jogo Steel Candy Crush de One Piece, né? Eu fui jogar despretensioso, assim, e quando eu fui ver, eu já tava abrindo... Sabia o tempo certinho de abrir o jogo do celular pra pegar prêmio, sabe? Porque a estamina tinha voltado. É uma merda ter jogo gacha, assim. Quando você foi ver, o seu cartão de crédito já tava cadastrado no jogo. Não, o problema de você ter um dispositivo da Apple é que ele fica, e pior que isso, você só precisa colocar sua digital pra ele aprovar um pagamento. Ah, o Android com a Play Store tá assim também. Então, aí quando você for ver, mano, é literalmente uma ação, você só precisa colocar o seu dedo no lugar certo e pagou, já tá tudo certo. E os próximos comentários é do Nintendo 3, número 201, Lego Super Mario e 25 anos de Chrono Trigger. E o primeiro comentário é do Fabrício Bertrand. Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem. Eu estou vivo. Na última semana tive alguns problemas no trabalho e acabou me consumindo demais que não consegui nem mesmo ouvir o episódio anterior. Ouvi ele só no sábado passado e hoje, quarta-feira. Estou de home office e pude ouvir esse episódio e estar comentando. Ah, então fica a mensagem aí pro chefe do Fabrício pra dar uma suavidade, né? É, e que isso não se repita, hein, Fabrício? Não, tô brincando. Bem, digamos que eu estava esperando um jogo de um Lego Mario no primeiro momento que vi o anúncio, mas depois comecei a ver que estaria em seria algum conjunto mesmo, e no fim foi isso. Nossa, tô horrível nessa minha dicção. Não foi uma decepção, até porque achei interessante a Nintendo abrindo espaço para suas franquias mesmo. Cara, eu acho que um jogo de Lego de Mario é algo que não se mistura. A maioria dos jogos de Lego, eles se baseiam num universo com muita história, né? Eles são iguais, os jogos de Lego, no geral. É skin, né? É uma senhora batendo. Não, tem algumas mudanças, né? Inclusive, o maior deles é o Lego Hobbit, mas de Mario não tem como, não dá pra fazer. Ah, tem como sim, pô. Não dá, cara. É mais fácil se você... Não faz. Não inventem de fazer, gente. Não coloque essa parceria pra funcionar, porque não vai dar certo, não. Vai ser um jogo. Se a Nintendo fizer, eu vou ficar feliz. Se a Lego fizer, não. Eu acho que é a Lego. Eu já mostrei tudo. Se for a Lego, vai ficar zadinho. Quanto ao Chrono Trigger, nada a declarar. Talvez ache melhor... Pera. Talvez ache melhor. Afinal, sou muito fã da saga. Joguei ele no SNES, PS1, DS e tenho ele na Steam. Embora na Steam eu não joguei, pois sou como o Jomon, compro o mesmo jogo em várias plataformas. Algumas pessoas chamam isso de problema, eu chamo de necessidade. KKKK. Necessidade de preencher o vazio existencial, né? Ah, mas eu acho justo dele porque são plataformas com um tempo relativamente distante entre uma e outra. Então, não foi direto, assim. O Persona 5 eu comprei 3 vezes na mesma plataforma. Não, nossa. Eu esqueci que eram 3, eu achava que era 2. Não, digital, físico e japonesa digital. Caralho, hein. E aí eu tô pensando na digital do Royal agora, mas... Vamos ver. Não faz isso, não. Não, eu vou fazer porque eu sou isso, né? Eu sou essa droga aí. E faz tempo que eu não jogo, pô. Eu joguei no lançamento lá. Acho que foi graças a ele que fiquei sendo muito fã de jogos RPG. Embora seja muito legal se eles colocassem no catálogo do Switch Online. Mas acredito ser muito difícil, pois a Square Enix não deixaria de graça assim. Torço mais para um port para o próprio Switch. Tive que pegar no que já tem no DS e vender ele na eShop. Eu compraria novamente. Caraca. Eu acho mais fácil pegar da Steam. Né, mas, sim, é o mesmo port, basicamente. Algumas das versões tem coisa a mais? A de PS1 tem cutscene. E eu não sei se tem um final a mais. Tem um final a mais na PS1? Tem um final a mais. O do DS tem um final a mais. Tem modo de monstrinho lá que você tem monstrinho. Tem uma área a mais. Com quests, etc. Então, a do DS é a mais completa. E a do PS1 também eles colocam aquele loading delicioso que só o PS1 pode proporcionar. Aquele que você entra numa nova área e torce pro CD não travar, né? Porque você não salvou o jogo. Pra mim o pior é apertar o menu e ter que esperar uns segundos. Isso, porque não é poucas vezes que você vai clicar o menu. E porque eu não sei qual é o problema, eu acho que o PS1 ele não conseguia colocar na memória RAM dele um jogo de SNES. E aí, nisso, ele tinha que fazer loading pra memória RAM, porque sempre que entrava no menu. Era uns negócios do tipo, meio bosta. Mas a do Steam tem tudo da do DS, se não me falha. Eles atualizaram o suficiente pra ter o gráfico antigo, tudo, né? Que antes era um gráfico de mobile, feio pra caramba. E, ou novo, como os japoneses gostam, né? Mas uma bosta em geral. E eles atualizaram toda a versão de PC, eu acho que tá melhor atualmente. Porque é mais fácil de pegar do que a de DS. E, bem, na pergunta do Mario, eu levaria o Switch e ficaria jogando Stardew Valley, pois tenho mais de 200 horas nele. Acho que aguentaria de boas. Eu acho. KKKK. É isso, mano, bom ponto. E lá mais um. Desculpa, eu cortei a Jamon, mas bom ponto. Eu não tinha lembrado do Stardew Valley. Eu fico pensando, tipo, um jogo que você já jogou 200 horas, você não vai resetar ele da sua mente. Você já jogou 200 horas, sabe? Talvez, não sei se você queira repetir agora. Ah, mas e o medo de levar um jogo que você não jogou ainda e ser uma bosta? Pelo menos é novo. Pode ser, né? Leva aquele jogo que você sempre ouviu falar bem, nunca teve a vontade, sei lá, leva Grim Fandango, já que a gente comentou dele agora. Aí você fica preso e não tem um guia pra achar na trilha, você tá perdido. Ó, mas você vai ter bastante tempo pra ficar clicando em tudo. o próximo comentário é do René Augusto. Fala, pessoal, tudo bem? Como está a vida de vocês com essas medidas de contenção contra o Covid-19? A gente comentou isso no início do podcast do Nintendo 3. Como trabalho na área de TI, estou atuando em home office desde a semana passada e saindo de casa o mínimo possível. Alguém quer comentar? Ninguém quer comentar nada. Ah, não. É que todo mundo aqui meio que trabalha com TI, né? Mas acho que, apesar de a gente ter a opção de home office, eu, por exemplo, eu estava indo para o escritório porque eu sou muito mais produtivo lá do que em casa. E eu tava com umas tarefas de alta demanda, assim, tá meio complicado. Então eu preferi ir, me arriscando. Com relação à pergunta da semana, acho que o Fire Emblem Three Houses seria uma ótima opção, pois já joguei mais de 180 horas deste jogo. Mas como já joguei muito ele e não é um jogo tão variado, acho que escolheria o Smash Bros. Ultimate, pois também já devo ter jogado mais de 150 horas e o jogo tem vários modos. Olha, viu? Aí, o René, ele veio num ponto que eu comentei há pouco. Ó, eu acho uma cagada levar Smash. Você vai enjoar rapidinho. Smash, eu não sei se é um jogo que você consegue, tipo, matar seu tempo jogando muito, sabe? Jogando 8 horas por dia. Ah, se você tá no online, sim, você consegue. Você fica putaço. Você tem que levar Tetris na ilha. Acabou. Não é numa ilha, ele tá em quarentena. Eu acho que, tipo, Smash Bros. Ultimate, se você gosta de Smash, é tipo LOL. você vai ficar puto, você fica revoltado, você tá suando na cadeira, e você vai indo mais uma porque, mano, porque é isso, sabe? Tá muito fácil, ele tá ali já. E... mas Smash você só pode culpar a si mesmo, você não pode culpar o seu time de 4 bananas. Achei a ideia do Mario Lego bem interessante, mas receio que com o dólar passando da barreira dos 5 reais, o preço não será nada convidativo. Algo me diz que se vender meu carro em um rim, consigo comprar alguns. E concordo, com o dólar esse preço não dá pra comprar nada, gente, passagem, em que seja convertido. É, não adianta a Nintendo lançar nada, você fala, porra, eu quero, porque dólar tá tendendo aí pra 6, cara, tá difícil. Você é maluco, agora a DLC tem um jogo de... tem preço de jogo full. É por isso que agora a gente agradece a story.nintendo.com.br, que lá eles ainda não atualizaram o preço, então você pode comprar um... olha só, olha que pechincha, por R$250 só. E não 300 se você pagar o dólar. O método de pagamento pode ser a sua bunda ou seu rim, você que escolhe. Ou os dois, né? Dependendo como tá o estado dessa bunda e desse rim. Por mais blasfêmico que possa parecer, eu nunca joguei Chrono Trigger. Ok, sei que isso pode ser encarado como um desvio de caráter, mas que só um dia eu resolvo esta pendência. Ó, eu achei, mas... Fafá. Eu também não joguei. Eu não me sinto eu acho que Chrono Trigger é um jogo que vale a pena jogar, se você tem curiosidade de saber de onde veio muita coisa que de RPG usa atualmente. Assim, porque popularizou lá. Então fica mais assim, ah, quero ver como é aquilo. Eu não sei se eu chegaria e falar, ó, não joga não o último jogo, sei lá, não joga o Fire Emblem Houses não e joga Chrono Trigger, aproveita esse tempo. Não, continua jogando as coisas atual. Coisa do passado é legal pra quem é entusiasta, assim, vai querer ver atrás. Ele é curto, né? Tem umas... é, eu, no meu Steam tem 20 horas de jogo, mas eu já sabia o início de Core Sateada. Um dia eu dou uma chance, quem sabe. Um final, né, eu tô falando. Não sei repetir todos os finais. Não, aí já... não. É que fica mais, muito mais rápido, porque você vai estar tá pegando no Game Plus com todo mundo nível absurdo já, então você... você passa, você é um trator. Cadê? Até tenho esse jogo no meu SNES clássico modificado, mas confesso que só vi um amigo meu jogar alguns minutos e fiquei impressionado como ele sabia tudo de cabeça, de cor e salteado. Risos. Então, não sei se a versão de SNES... assim, vale jogar se você não tem nenhuma outra alternativa, mas o DS ou do Steam é melhor. É que ali ele pode jogar com HDMI na TV, né? Eu acho divertido do mesmo jeito. É, não é ruim. Não é ruim. Eu não sei se a tradução é... É de época, no Chrono Trigger. Não sei o quão afetou. Provavelmente é. Uma tradução meio estranha. E ele falou aqui, acho que seria super válido que esse jogo fosse disponibilizado no SNES online do Switch. Se sair, vou me dedicar para saber se esse jogo é realmente tão bom ou se é superestimado. Não, ele é bom. Mas aí, pra época, agora... não sei. E cadê? E pra finalizar meu comentário, também deixa minha pergunta clássica. Que jogos vocês mais gostariam de ver no SNES Online? Um forte abraço a todos e que o coronavírus passe longe de todos nós. René Augusto. Super Mario RPG seria um bom jogo. Super Mario RPG é outro que eu comecei, achei uma porra e parei. Esse eu... talvez no SNES ou no Switch Online, eu tô mentindo, mas talvez eu jogasse. É legal, só que ele envelheceu meio mal, talvez, não sei. Ele tenta ser sério demais pra um jogo de Mario, não sei explicar. É, então isso me incomoda bastante com ele. E eu nem lembro, acho que os Donkey Kongs tem os três no SNES Online? Não. É, eu acho que é uma trilogia que faz uma diferença bem grande. Eu acho que é Earthbound, mas se tiver, eu perco a esperança no Earthbound Trilogy, então... mas Earthbound, acho que Earthbound é um jogo bom pra colocar. Eu queria ver Sin City. Sinceramente, esse é muito difícil de colocar, né? Nossa, o do Super Nintendo nem fudendo, cara. Esse é um tanco, cara. Esse é o meu Chrono Trigger do Jomon, assim. Não dá. Não, mas eu não gosto dá. De Chrono Trigger. Esse não é o meu dá, não. Chrono Trigger. Não, mano, é porque mover a setinha com o direcional, ver os quadradinhos ali, a abstração é muito alta pra mim, mano. O SimCity do Super Nintendo parece que foi feito pelo Romero Brito dos Infernos, assim. Eu acho a trilha sonora dele muito bonitinha, velho. Eu gosto de mexer. Nossa, péssimo. Engraçado que o Jomon não odeia o Chrono Trigger, né? Gosta. É, então, eu gosto, mas o Mario, por algum motivo, ele acha que eu odeio o Chrono Trigger. Tá bem claro no último podcast, gente. É só ouvir. Não, pô, eu editei e pelo que eu lembro, ele odeia os fãs e não o jogo, hein? É, exatamente. Eu não odeio, não é que eu odeio esse Insira, eu joguei muito, cara, mas não dava, né? Ele, esse jogo se envelheceu. Odeia, ele envelheceu. Os fãs, né? Eu odeio os fãs de Esse jogo envelheceu demais, cara. Não dá, mano. Não, envelheceu, mas no NES ali, no SNES, muita coisa envelheceu. Nossa, velho. Mas nada como o jogo, jogar 10 minutos. Que bosta, e vai desligar. Mano, Sin City chegou já velho no Super Nintendo. Nossa, era um jogo não, PC. Não, ele foi impressionante no Super Nintendo. Foi nada impressionante. Pegar um jogo do Switch. Foi nada impressionante. E colocar no Super Nintendo foi impressionante. Foi impressionante. Oh, ai, meu Deus. Tem toda uma história, eu vou mandar em off depois, tem toda uma história do como que eles fizeram, de um cara levantou documentos de como que eles fizeram o Sin City. Mano, é uma história muito louca, velho. Não, tudo bem, como, Doom também tem, mas a gente não fica falando disso que o jogo é velho, sabe? Como tem o assist trophy do carinha lá no Smash, quer dizer que tem alguma importância. Então, é isso aí. Obrigado, não, Lucas. Esse é o argumento que eu queria. Tem importância pro mundo. Nem parte tem importância pro mundo dos games. No Super Nintendo é horrível jogar. Imagina o Switch ainda, cara. Com aquele estralando, assim, o pixel ratio tá estralando na minha cara, sabe? Ele nem escala bem o jogo. Não, escala sim. Não vou deixar você falar mal do Super Nintendo Switch Online. Tô jogando Platinum Wings nele, tá maravilhoso. E o último comentário... Ô, Lucas, tá jogando? Jogando qual? Desculpa, agora deu uma... O Platinum Wings? Uh-oh. Pô, mano, a gente tem que gravar o checkpoint, velho. Eu vou dar um jeito, relaxa. Vou dar um jeito. Deixa comigo, deixa comigo. Deixa eu abrir um vídeo no YouTube. Não, peraí, eu vou jogar assim, relaxa. O próximo e último comentário é do Leandro Lima. Boa tarde, galera. Achei muito boa a sacada da Nintendo. Eles precisam sempre ter uma carta na manga. Eu não compraria, mas tem muito menino criado a leite com pera que vai pedir pra ter esse Lego. Eu pediria... Não, mentira, eu não gostava de Lego quando era... Lego, eu não gostava de Mario quando era menor. Mas eu acho ele muito louco. Eu tenho vontade de comprar, eu com os meus 25 anos, velho. Sou uma criança leite com pera. eu não sei, porque eu... Não é que eu cresci com Lego, mas eu tive alguns Legos. E agora eu tô pensando se eu sou uma criança com leite... Tipo, criado leite com pera. Eu não sou, não. Eu acho. Aceita que é, mano. A gente tá fazendo um podcast de Nintendo... É, não tem como negar. Eu brinquei bastante com Lego. Eu não, você vai falar que você pegou o seu da rua. Você pegou o seu da rua. Não, não foi da você rua. Você trabalhou nas minas de carvão pra ganhar de não, Natal. Não, não foi da rua. O primeiro Lego que eu ganhei veio tipo do posto de gasolina lá, quando eles estavam oferecendo na promoção da Shell. Você abastecia e dava mais 10 reais, você ganhava um Lego. É, eu ganhei. Pior um. Que eu tenho esses Lego também, velho. Meu Deus. Nossa, mano. Eu tinha esquecido disso. É, João, olha só. Eu tinha muito Lego vestido com roupa de corredor. Não, mas não era só de corredor. O que tinha... que é isso aí? Era Lego frentista? Era não, corredor? Não. Não era. Eram oito. Eu lembro de cabeça isso. Eram oito. Aí cada um tinha um tema. Tinha o explorador do deserto. Tinha o cara que navegava por debaixo das águas. Enfim. Ah, você ganhava só o bonequinho? Não, não. Era um conjuntinho, só que era um conjuntinho mínimo. Normalmente vinha um carrinho e um boneco. Mano, pior que a minha, assim, minha família nunca teve carro, né? Então. Acho que se pá pagava o preço. Não sei como que fazer pra pegar isso aí sem. Olha aí, Jamal. Pagar gasolina. Fica a dúvida aí. Enquanto o Mario frequenta o posto, o cara era dono do posto, né? Ganhava. Talvez, negócio. É, então. O Mario trabalhava no posto. Eu era o Charlinho, né? Eu lavava o caminhão. Cara. Eu até imaginava a família do Jamal indo num carro imaginário assim. Abastece aí. Toma 10 reais. Coloca 10 no balde aqui. O carro invisível. Preenche o balde. É, ele falou, já o Crono não é minha praia. Aí, Mário, vai falar que ele odeia o Crono também, que ele não merece não. Nada. Ele não é fã de Sin City, se fosse, aí o Mário ficava puto. Não, ele não chegou escrachando o Crono Trigger. Ele falou, olha, não é minha praia, né? Não é o meu tipo de jogo. Pode ser que outros JRPGs também não sejam a praia dele. Nossa, mano, olha. Ó, gente, meu Deus, eu vou pedir pra todo mundo ouvir o podcast anterior eu falando de Chrono Trigger pra ver como eu não escrachei o jogo. Mas vou deixar os ouvintes serem juiz. A voz do povo é a voz de Deus. Pra não dizer que não, tentei no DS, mas nunca saí daquela feirinha. KKKK. Abraço e boa semana a todos. Nossa, o cara não saiu do press start do jogo, né? Pior que, acho que eu joguei uma vez de jeito modificado, que é legal usar esse termo modificado agora, né? Uhum. Tinha um minigame de você, tipo, tomar latinha de refrigerante, não sei, eu parei ali no jogo. É, tem que ficar esmachando o botãozinho lá pra ele beber bastante. Eu parei ali no jogo. É muito convidativo esse início. E acho que é isso. E, Lucas, sua vez. Faça a perguntinha da semana. Olha, como eu vi muita galera falando aí de tempo de jogo, o pessoal citando mais de 400 horas, não sei o quê, e não sei o quê, né? Eu fiquei muito curioso em qual o jogo que vocês gastaram mais tempo na vida de vocês. Ou pelo menos que vocês lembrem, né? Porque tem jogo que a gente consegue nem ver o tempo total. Mas sei lá, chuta uma coisa aí. Tipo, ah, joguei Pokémon tal e gastei 999 horas. Ou joguei, que nem comentário do Zelda aí, 450. Eu quero saber qual é o maior tempo de cada um aí. Ó, não pode inventar, né? É, o importante é, se for chutar, é dar um valor relativamente perto, né? Não. É, tipo, sei lá, eu no Overwatch tenho mais de 1000 horas. Por exemplo, né? Coisa assim. Não precisa botar uma foto pra provar que você é gamer aí com o tempo de jogo. Tô só... Não, se puder posta foto, acho mais legal também. Ah, então mas... tudo bem. Mas não é uma regra. Não, opcional. Não, tá bom. É, do Lucas, né? Refletindo, eu queria não ter tantas horas no jogo, mas eu acho que eu tenho mais de 1000 horas no WoW, então... Sei lá. Eu acabei de ver, eu acabei de procurar o Wasted Alone, né? Quantas horas eu tenho. E eu só tenho 89 horas. Caraca, eu joguei muito pouco, LoL. Nossa, Jamon. Não, mentira. Tô falando aqui que é 89. Então, só, se fosse só considerar esse Smash, eu tenho muito mais, que eu tenho 400. Não, procura certo aí, vai. Você sabe que não é 89. Não, então, mas aqui tá aparecendo 89. Então, é aquela coisa. Eu não sei quanto tempo eu fiquei olhando pro lobby, né, do LoL. Não, vê certinho. Não, é 89. Deixa eu ver. Mário Toledo aqui. Vamos ver. É o seu nome agora? Atualmente é esse, Mário? Não é. João. Droga. O que é João, o nome dele? Você quer falar seu nome no LoL, Mário, pra adicionar em você? Ah, né, vai, é Mariolino. Mario, junto ou separado? Tudo junto. Mariolino. Tarará. Mas eu. Mano, eu fico em dúvida. Nossa, mas. Ah, não. Tem um cara da West Europe com o mesmo nome de você, Mário. Eu errei o seu nome. Eu fiz o meu cadastro há muito tempo em outro lugar também. Mas eu não era Mariolino, era Mariolino. Bom, procurei, vamos ver. Tá, você tem 667 horas, Mário. Ah, tudo. Tá, mas tá errado, porque. Não, então, ó, eu tenho 667 horas no Aran. Eu tenho que ter mais em outros lugares. Não, é total. É, sei lá, é falar 40 mil minutos que você jogou, 667 horas. Não, porque eu já tinha. Dias. Eu tinha visto isso há muito tempo. E eu já tava com mais de 900. Nossa. Tá, esse site tá errado. Eu vou considerar que tá certo e eu só gastei 89 horas. Não, óbvio que não. Óbvio que o site tá errado. Eu não lembro exatamente, mas o meu do Overwatch era 1.100, coisa assim, não lembro. Era mais de 1.000. O quê? 1.100 horas, 1.000 alguma coisa. Eu, ó, em contagem, eu acho que o que eu tenho mais, pelo menos, considerando que o LoL não tá errado isso aí, Smash com 450 horas, eu acho, agora. Mas eu não sei quanto tempo eu já gastei em Ragnarok. É, porque... então... Porque esse jogo, eu acho que jogo online é o maior cheat, assim, da vida, porque tem muito tempo off que você tá. Então, sei lá, no Ragnarok, deve quantas horas contou eu conversando sentado, sabe? Não, eu jogando também. Eu também. Ou deixou o computador ligado com o mercador vendendo item, né? Isso também conta. Então, contaria. Se fosse um contador de horas normal de jogo, aí ia ser absurdo. Tá válido. Chato. Tá jogando, tá válido. Mas eu vou considerar Smash com minhas 450 por aí. Eu não lembro quanto é certinho, é 400 alguma coisa. E agora a gente tem que ouvir do ouvinte. E foi isso, o nosso podcast. E eu não sei como o Jefferson termina, mas uma ótima semana a todos. Obrigado por nos terem ouvido.